Paz, Senhor, irmãos, nós vamos compartilhar hoje sobre o Salmo de número 50, que trata sobre a essência da adoração a Deus. É um salmo da família de Asaf. Faremos a leitura. O Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente, desde Sião, excelsa em beleza, Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Precede-o um fogo devorador e ao seu redor uma terrível tempestade. Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram aliança comigo através do sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, meu povo, eu vou falar. Vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade nenhuma de novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço as tuas aves das montanhas e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio, Deus afirma: de que te serve repetir sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Tu que detestas as minhas disciplinas e das costas às minhas palavras, ao encontrar um ladrão, a ele te associa como amigo e com adúlteros te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-te à vontade para falar contra teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerai, pois, nisso, vós que esqueceis a Deus, se não vos faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Essa é a santa palavra do Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. Partamos para a segunda etapa, com algumas anotações importantes para a nossa edificação. Podemos observar que na transliteração do manuscrito original maçorético, aparecem juntos três nomes de Deus: El Elohim, Adonai Dibeir, Vaikra Aretz, Mimisrak, Shemashesh and Mevor, Mitzion, Mishial, Yof, Elohim, Ofiá. Outros quatro nomes de Deus são registrados nos versículos 6, 14, 21 e 22. Neste salmo magnífico, a cena que contemplamos é uma teofania, manifestação de Deus, irmãos. O aparecimento de Deus no meio do fogo e da tempestade para conclamar o mundo todo para o grande tribunal do Senhor. Os nomes hebraicos El, Elohim, Jeová, Javé significam Deus como poderoso gerador de tudo que há. Deus como plural de majestade, a partir do que se compreende a Trindade revelada no Novo Testamento. Assim como Deus da Aliança, que se apresenta pessoalmente ao seu povo. Foi exatamente esse aspecto da divindade que Jesus Cristo veio revelar à humanidade. Todo o universo é convocado para testemunhar o julgamento que o próprio Deus realizará contra o seu povo, cujas responsabilidades e faltas serão avaliadas em função de muitos privilégios que o Senhor concedeu ao seu povo durante a história da humanidade, como mostra Amós, capítulo 3, verso 2. Os sacrifícios de animais faziam parte do ritual de sangue no templo, que selava a aliança, e continuavam a fazer parte inseparável da expressão de fidelidade ao Senhor dos crentes israelitas no Antigo Testamento, como mostra Êxodo 24, do verso 4 ao verso 8. Israel não deixará de cumprir seus rituais de sacrifício e celebrações formais, mas no seu íntimo não havia sincero e verdadeiro espírito de gratidão e adoração a Deus. E essas são as qualidades que o Senhor mais procura nos seres humanos. Cumprir rituais com o objetivo de apaziguar uma divindade irada era um conceito pagão que havia danosamente migrado para os arraiais de Israel. Os legalistas são os primeiros a serem julgados, recebem crédito pelo que fazem, mas são repreendidos pelo Espírito com que o fazem, e em seguida são orientados a agir corretamente. Portanto, a fé sincera é o culto mais apreciável que se pode oferecer ao Deus Altíssimo. Aleluia. Um segundo grupo de faltosos a ser julgado refere-se aos ímpios, sem piedade ou fé, aqueles que desprezam a lei de Deus, mas não temem citá-la de forma hipócrita, sempre a seu próprio favor. O silêncio misericordioso e paciente de Deus é interpretado de forma errônea e perversa pelos ímpios, com o objetivo de construírem doutrinas que apoiem suas intenções e atos malévolos. O Senhor é o Criador e não pode ser confundido com qualquer das suas criaturas. Todos os povos do mundo devem considerar atentamente o dia do juízo final e o julgamento pessoal de cada ser humano de todos os tempos. A palavra hebraica aqui traduzida por Deus é relativamente rara nos originais dos Salmos, aparecendo mais vezes no livro de Jó. As escrituras sagradas, de forma geral, chamam constantemente atenção para a importância que há no falar das pessoas como uma indicação precisa do seu verdadeiro caráter e coração, como nos revela Tiago no capítulo 3, versículo 1 a 12. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são algumas considerações sobre esse Salmo de Asaf, e nós faremos agora as notas conclusivas. Esse salmo, irmãos, tem como proposição o culto a Deus. Poderíamos dizer também o verdadeiro culto a Deus. Esse salmo revela a essência do culto ao Senhor. O Deus poderoso, formoso e maravilhoso nos conclama à adoração. Na verdade, trata-se de um grande chamado para que os santos, o povo de Deus, se reúna em louvor. O culto de louvor é para aqueles que têm aliança com o Senhor e reconhecem a voz do bom pastor. Estes ouvem a exortação do Pai Celeste e sabem que tudo vem do Senhor e do que é dele nós ofertamos em devolução. Deus é o Senhor de todas as coisas e não precisa de nada que possamos lhe oferecer. Portanto, o que podemos ofertar é a nossa vida diante do seu altar. O Senhor nos chama e nos convida a clamar pela sua presença, na certeza de que o glorificaremos e receberemos o livramento. Aleluia. O Senhor rejeita a oferta dos ímpios e qualquer tentativa de solenidade, uma vez que estes rejeitam a sua palavra e praticam o mal. Consideremos essas coisas, irmãos, e não nos esqueçamos de consagrar as nossas vidas diariamente a Deus, para que não sejamos despedaçados sem que haja libertação. O culto agradável ao Senhor é aquele em que o nosso coração glorifica ao Pai com ações de graça. Os que cultuam com sacrifício de louvor experimentarão e verão a grande salvação que vem de Deus. Portanto, o que nos cabe é ofertar as nossas vidas ao Senhor diariamente, mas juntamente com a nossa fé, a nossa vida como um todo, devemos ofertar a coerência entre aquilo que somos, cremos e vivemos, de tal maneira que a nossa solenidade, a nossa liturgia, o nosso culto seja aceito pelo Senhor. Caso contrário, se for só uma festividade, uma solenidade, um culto que não esteja acompanhado de uma postura de vida, o Senhor não aceitará. O cumprimento da aliança, do vínculo que temos com Deus, é que vai fazer com que o Senhor aceite o nosso culto de adoração. Não adianta nada fazer repetições de orações, fazer repetições de hinos ou cânticos. Não adianta nada ofertarmos, porque Deus não precisa de nada. Se ele tivesse fome, ele mesmo providenciaria. Se ele tivesse necessidade de provisão, ele mesmo providenciaria. Isso tudo só tem sentido se for reflexo de uma vida de amor a Deus. E se for uma vida de amor e de comprometimento com a vontade de Deus, então o Senhor aceitará o nosso culto a Ele. A essência do culto ao Senhor é a verdade das nossas vidas. Assim como Asaf no passado, façamos também nós. Cultuemos sinceramente ao Senhor e teremos a certeza que Ele estará se agradando por receber a nossa vida como uma sincera oferta entregue nas suas mãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, eu quero só dizer a vocês que encerramos um terço dos Salmos e na semana que vem a pastora Margarete estará ministrando sermões proféticos inspirados no livro de Jeremias. Antes disso ainda, no final de semana agora, nós teremos a continuidade do curso para treinamento de obreiros, líderes ministeriais e jovens pastores. Se você começou a ouvir as mensagens agora, se você é aqui da cidade de Entre Folhas, é católico, é metodista, é batista ou assembleiano, seja qual for a sua denominação, não importa a sua denominação, o que importa é que você seja um verdadeiro adorador, saiba que no blog você poderá encontrar mais de 90 ministrações. E entre elas o curso de treinamento para líderes, curso de preparação para líderes, mas também você vai encontrar ministrações sobre o Gênesis, até o capítulo 11, você vai encontrar ministrações sobre Levítico, você vai encontrar ministrações, 50 meditações, breves devocionais sobre os Salmos, você vai encontrar já 10 sermões, e na semana que vem, mais ainda, sermões do livro de Jeremias, e você vai encontrar também ministrações no Evangelho de Mateus, e permita o Senhor que em breve nós possamos introduzir outros livros da Bíblia ou outros temas também, conforme a direção do Senhor. O nosso agradecimento especial até aqui pelo carinho de todos vocês. A próxima semana também será dedicada a conversar com os mantenedores. Aproveito para dizer a você que nós não atingimos o mínimo necessário ainda que nós objetivamos de pelo menos 2 salários para que nós tenhamos condição de uma vida missionária com. É a palavra mesmo, com o mínimo necessário, não atingimos. Se você se sentir tocado no coração, fale com alguém ou fale conosco diretamente e nós poderemos orientá-lo nesse sentido. Que Deus abençoe grandemente, grandemente a todos vocês. Um abraço especial a pastora Renilda, que mais uma vez fez uma postagem de agradecimento. Irmã, quem tem que agradecer aqui somos nós. Nós é que agradecemos pelo seu trabalho com os irmãos aí em Manaus. Um abraço especial à pastora Renilda, um abraço especial ao irmão França, de São José dos Campos, que tem sido coparticipante também desta obra em Manaus. Nós louvamos a Deus pela irmã Joyce Nogueira e aproveito para mandar um grande abraço a toda a família, que nós amamos muito e temos muitas saudades, mas é bom saber que todos estão bem na presença do Senhor. Louvamos a Deus também pela nossa missionária Vivian, que com disciplina, esmero, dedicação, tem nos ajudado a anunciar já a 13 nações. E a partir da semana que vem, eu começo primeiro a falar com os mantenedores, mas também já vou. E a pastora vai informando a todos vocês os frutos desse ministério que começou no início da pandemia, aí há 4 meses atrás, aproximadamente. E o Senhor tem abençoado sobremaneira, porque já atingimos metas aqui no Brasil, queremos aumentar o número de ouvintes no Brasil. E também aumentar o número de ouvintes fora do Brasil. Que o Senhor nos abençoe a todos. Essa é a nossa palavra de gratidão a Deus e a vocês, na certeza de que o melhor de tudo é que Deus está conosco e, portanto, as nossas vidas devem ser um grande culto de ação de graça ao nome do Senhor. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.